Voltamos a apresentar Fronte, aqui na Transamérica. Estamos de volta, Fronte Transamérica até meio-dia em 104.5 e transamericafoz.com.br, agradecendo aí de antemão, né, a participação dos ouvintes através das redes sociais. Daqui a pouco eu leio alguns nomes aqui na programação e mandando um abraço também a todos que nos acompanham no Paraguai, em Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias, Minga Guaçu, enfim, essa é uma das coisas mais legais do rádio aqui na região de fronteira, né, que é poder falar aí para três países ao mesmo tempo e receber o feedback de todos vocês. Muito bacana mesmo, você que está ouvindo a Transamérica aí e quiser mandar sua mensagem, olha, estamos no WhatsApp 45882828288. Para quem está fora do Brasil, né, o código internacional brasileiro é o 55, você coloca ali o 55 antes, né, aí fica 5545882828288. Estamos também no Facebook Transamérica Foz, no Twitter e no Instagram @TransamericaFoz, e eu falei de fronteira, né? E é isso que nós vamos fazer agora, vamos falar aí de notícias da região de fronteira. Fronte, notícias das três fronteiras. E não é só aqui que políticos e ocupantes de cargos públicos costumam legislar em causa própria. Em Porto Iguaçu, o portal radiocataratas.com denunciou que os vereadores da cidade adicionaram, né, ao seu salário de 12 mil pesos e 400, uma compensação extra de 6 mil pesos por gastos adicionais autorizada pelos próprios vereadores para os próprios vereadores. Atualmente, os vereadores ali da cidade reúnem-se apenas duas vezes por mês para sessões ordinárias, situação questionada pelos moradores do lado argentino da fronteira. Fronte é notícia. Também no lado argentino, o administrador do Parque Nacional Iguaçu Argentina, Sérgio Valdecantos, disse que ainda não tem resposta oficial para a Prefeitura de Porto Iguaçu em relação ao pedido para que a cobrança da chamada taxa ecoturística, que está sendo cobrada aí dos visitantes que chegam à cidade procedentes do restante do território argentino, né, na Ruta 12, é a intenção da Prefeitura que essa taxa seja embutida no preço do ingresso. Mas, segundo o chefe do Parque Nacional Argentina, essa situação exige diálogo entre as autoridades nacionais, provinciais e municipais. Não há nada definido ainda a respeito deste assunto. E atualmente, né, lembrando, né, uma situação até similar à que acontece aqui em Foz, mas eu diria que até pior, né? Atualmente, pouco mais de 6% da arrecadação do Parque Argentino permanece no município de Porto Iguaçu, situação aí que é questionada pelas autoridades locais. Fronte é notícia. E depois da capital Assunção, agora é a vez de Ciudad del Este, a segunda maior cidade do Paraguai, dar início ao processo de renovação da sua sucateada frota do transporte coletivo. De acordo com a prefeitura local, todas as 25 linhas que cobrem a cidade serão licitadas, com a obrigação de que os novos concessionários invistam em ônibus novos para substituir de maneira gradual as unidades com maior tempo de uso. E a mudança no sistema conta com resistência de vereadores e dirigentes locais que alegam que a prefeita Sandra MacLeod de Zacarias estaria direcionando os procedimentos para beneficiar determinados empresários em detrimento de outros. Já a prefeita acusa justamente os vereadores de estarem contando aí com apoio, né, dos atuais concessionários das linhas, né, que mantém ônibus bastante velhos fazendo o trajeto. Enfim, uma guerra política envolvendo o transporte coletivo ali no lado paraguaio da fronteira. Maravilhas daqui. E nossa escolha da semana no quadro Maravilhas Daqui vai para um atrativo noturno que aposta na diversidade cultural da região de fronteira. Trata-se do espetáculo Iporã Lenda Show, apresentado na Churrascaria Rafaim, da Avenida das Cataratas, não confundir aí, né, com o tradicional show latino-americano apresentado há décadas pela casa e que também acontece no período noturno. O Iporã Lenda Show envolve mais de 50 artistas e traz performances musicais e teatrais enfocando a lenda das cataratas e as tradições da região de fronteira, bem como aí de povos que vivem no nosso continente e aqui, especificamente na nossa região. As apresentações acontecem de segunda a sábado às 10 da noite no salão ao lado da entrada principal da Churrascaria Rafaim Show. E as reservas podem ser feitas através do telefone 453523-1177, repetindo o número 453523-1177. 1177 ou então pelo e-mail reservas@iporanshow.com.br. E geralmente nesse horário nós trazemos aqui no Front Transamérica pelo menos uma, né, das tantas notícias bizarras que poluem o noticiário durante a semana. E olha só que eu tenho a dizer para vocês nesta semana, que essa especificamente foi uma semana difícil, difícil mesmo, tá? Não vou nem entrar no mérito das notícias sobre política, né, que a gente ri para não chorar, mas teve, por exemplo, a notícia do designer gráfico de Hong Kong que está construindo um robô com as formas da atriz Scarlett Johansson. E pra que será que ele quer um robô com essas formas, né? Enfim, mas essa é uma notícia muito idiota, vamos deixar passar. Teve também o caso do Satanás na chuleta. É, meu amigo, uma gordura num corte de carne fotografado no México e que teria o formato aí do próprio demo, enfim. Mas esse é o tipo de coisa que nós já estamos acostumados, né? Tipo o Jesus do vazamento da parede ou então o Michael Jackson da forma do churrasco, né? Porque surreal demais mesmo foi um caso de polícia ocorrido na Suécia, exatamente na Suécia, né? Um país com fama de pacífico, de civilizado, mas que também rola ali uns B.O.s estilo Tribuna da Massa de vez em quando. Segundo o jornal Hallandsposten, o assunto da semana na pequena cidade de Laholm, de pouco mais de 6 mil habitantes, foi, digamos assim, algo que fedeu. Literalmente fedeu. A situação foi mais ou menos assim: um indivíduo saiu com uma indivídua, né? Rolou um clima, eles foram pra casa dela. Chegando lá, o garanhão achou que ia conquistar a alazã. Bom, mas não foi bem assim que aconteceu, né? O cara estava ali na fissura, ela não se interessou tanto assim e ele tentou forçar, né? Ele tentou forçar fazer algo com ela, ela não cedeu e, em represália, sabe o que o cidadão fez? Ó, isso é de uma covardia sem tamanho. Ele usou a sua arma química. Aí você pergunta, como assim? Bom, eu vou falar num português mais claro então. Cidadão, ele soltou um rojão. Sabe um rojão? Então, um rojão daqueles, né? Pra não dizer, vamos lá, um termo mais culto, um flato. Pronto, que contaminou a casa da cidadã. Enfim, ela, o cheiro estava tão forte, tão ruim, que ela se sentiu intoxicada, vomitou e tudo mais, enfim, e chamou a polícia para denunciar o porcalhão. Bom, o problema é que na lei, soltar gases ainda não está tipificado como crime, né? Ainda. Porque eu, particularmente, acho que mandar um daqueles, né, num elevador ou num estúdio de rádio, por exemplo, né, isso deveria ser crime punido, ó, com prisão perpétua. Enfim, falando nisso, alguém sentiu um cheiro estranho aqui no estúdio? Ah, não, não, não, assim não dá, assim não dá. Ó, vou chamar uma música e já volto. Front Transamérica até meio-dia. Pô, aqui no estúdio, caramba! Drive our ships to new land, fight the whole. todo o Brasil. Transamérica. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Programação musical aqui nas ondas da Transamérica Foz, passando bom ar aqui para renovar a atmosfera, né? Ó, e fique ligado nesse fim de semana porque vai rolar sorteio de um smartphone Sky Devices, exatamente o smartphone Sky Devices aqui nas ondas da Transamérica Foz. E para faturar você faz o seguinte, é só ficar sintonizado nas transmissões esportivas aqui da rádio. Hoje à noite, a partir das 8 horas, tem Ponta Grossa e Foz Cataratas Futsal pela Série Ouro do Paranaense. E amanhã à tarde, a partir das 5h30, tem Foz do Iguaçu Futebol Clube e Paraná Clube, o jogo de ida aí das quartas de final do Campeonato Paranaense. Durante as transmissões, você vai receber aí as instruções de como participar, ou então faz o seguinte, dá um pulo ali na nossa fanpage no Facebook, Transamérica Foz. O resultado sai neste domingo, depois do jogo do Foz, aqui nas ondas da sua rádio. E eu que já tenho meu smartphone Sky Devices, né? Vou usar aqui o aparelho para fazer uma ligação. Vamos lá. Discando aqui o número, né? Discando porque eu ainda não salvei o contato na agenda, né? Por isso que eu disquei número por número aqui. Vamos lá. Chamando. Alô. Alô, seu Luiz, ativando aqui o Viva Voz, o senhor me ouve no Viva Voz? Uhum. Seu Luiz, eu queria agradecer ao senhor e a toda a equipe aí da Pizzaria da República pela pizza de chocolate que o senhor preparou pra gente aí na semana passada. Olha, usar como ingrediente secreto chocolate da Suíça foi sensacional, tá? Parabéns, parabéns mesmo. Hoje eu estou ligando um pouquinho mais cedo, mas posso fazer já o meu pedido? Tá bom, tá bom. Ó, hoje eu vou querer o seguinte, eu vou querer um trio delícia, ou seria melhor chamar de trio infarto, né? Ó, trio delícia completinho e nós não vamos comer aí, tá? Mas pode incluir os 10% da taxa, né? Da taxa de serviço, porque vocês estão merecendo, tá bom? Tá bom, tá bom. Ó, e daqui a uma meia hora o Bessias pode passar aí pra buscar, pode ser? Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Valeu, seu Luiz, um abração, tchau. Tchau, querida. Poxa vida, você vê, né, que o atendimento dele é ótimo, né, fantástico, a comida também, só o que irrita é essa mania dele me chamar de querida, né, caramba, será que ele pensa que tá falando com a presidente, ou é porque a camisa aqui da rádio é rosa, enfim, ainda não descobri, se perguntar pra ele é capaz até dele dizer que não sabe nada, né, mas enfim, Fronte Transamérica até meio-dia. América. Pop! Programação musical aqui nas ondas do Front Transamérica, e chegou aquele momento mais floral, primaveral, mesmo no outono, né, deste humilde programa, a hora de conversar com ela, a mulher do Gogli, versão nacional do Buscador, aquela que tudo indexa, aquela que tudo pesquisa. Mulher do Gogli, bom dia! Bom dia, Guilherme. Satisfação em interagir com você e seus ouvintes. Não, a satisfação é toda minha, mulher do Gogli. Você sim é um exemplo de robô que deu certo, né? Uma Android mais do que camarada. E alguma palavra para comentar o caso da Android aí que a Microsoft está tentando lançar, mas que anda dando umas respostinhas racistas e gerando muita polêmica nas redes sociais? Ha ha ha ha, que piada. Tentaram me copiar, mas jamais conseguirão chegar aos meus pés virtuais. Sou a mulher do Gogli. Meu programa é o mais desenvolvido do sul do mundo. Ou seja, pelo que eu noto, você não está nem um pouco preocupada aí com a concorrência, né? Não mesmo. Como Márcio Barreto sempre diz, suave na nave. Viu só, Márcio Barreto, não falei que ela ia aprender aí suas gírias, hein? Mulher do Gogli, de boa na lagoa? Não baixe o nível, Guilherme. Essa eu aprendi no jardim da infância robótica. Lá onde o sapo não lava o pé. Lá onde o pintinho piu. Vamos parar com isso então, porque está ficando deprimente, né? A pergunta do ouvinte Alessandro, que não é o Alessandro Cunhasque aqui da rádio, ok? Eu sei que não é. O Cunhasque é meu amigo. Íntimo. Sei bem aí, né, que tipo de intimidade online é essa, mas vamos lá. O Alessandro quer saber se algum de nós dois, eu ou você, acertamos a previsão que fizemos aí programas atrás sobre o número de eleitores de Foz do Iguaçu após o fim do prazo para o recadastramento biométrico. Claro que não, Guilherme. Erramos feio. Nem eu, nem você, passamos nem perto da quantidade. Mesmo com sua precisão robótica? Claro, Guilherme. Tinha mais título do Paraguai do que eu previa, sem falar no povo que deixou para a última hora. Perdeu o prazo. Não tem matemática que consiga prever tudo isso. Pois é, claro que ainda tem o povo que vai aproveitar o prazo, né, para a regularização dos títulos cancelados, né, que vai até o dia 4 de maio e os números de agora vão subir um pouquinho, mas a regra é clara, né, Foz do Iguaçu continuará, pelo menos por enquanto, bem longe de ter segundo turno nas eleições. Há alguma previsão de que isso aconteça algum dia? A tendência é que, se a cidade não encolher no período, a primeira eleição municipal em dois turnos aconteça somente, deixe-me ver, em 2026. Até lá, mesmo que um candidato tenha, digamos, 30% dos votos, mas fique à frente de seus concorrentes, né, por um votinho que seja, se tornará prefeito de Foz do Iguaçu e governará a cidade por no mínimo 4 anos, enfim. Mulher do Gogli, dúvida da ouvinte Luciana, que não é a Luciana Lauzini aqui da rádio, ok? Será que não é? Não, não é não e nunca será, né? A Luciana aqui, essa que mandou a mensagem, ela quer saber, como fazer para identificar, para saber, né, se um lugar que vende comida árabe é bom mesmo ou não. Olá, Luciana. Tudo bem com você, menina? A dica que eu vou dar é muito simples. É só olhar para a clientela. Se tiver árabe comendo lá, é porque a comida é verdadeiramente típica, feita do jeito que as regras mandam. Quando a comida é ruim, ou não respeita a tradição, os árabes da fronteira procuram outro restaurante. Muitíssimo bem observado, mulher do Gogli. Uma dica realmente válida para quem aprecia aí a culinária árabe aqui na região, né? Nem que seja o bom e velho shawarma ou uma suculenta esfirra, que são os básicos aí do fast food, né? E por falar em comida, alguma promoção pro fim de semana? Pergunta lá no posto Rota 277. Ah, mas lá no Ipiranga, lá é Petrobras. Por isso mesmo. Mulher do Gogli, não faz esse tipo de brincadeira, menina. Você volta na próxima semana? Claro que volto, Guilherme. A alegria do meu sábado é interagir com você e seus ouvintes. Um beijo carinhoso a todos. Tenham juízo. Fiquem com o pai. Mulher do Gogli, todas as semanas participando conosco aqui no Front Transamérica. E depois dessa empolgante conversa, né? Vamos a um rápido intervalo aqui na programação da Transamérica e já voltamos na sequência com a segunda hora do Front. Ainda hoje tem o quadro do 7 a 1 da semana, tem também música, informação, Fronte Transamérica até meio-dia em 104.5 e transamericafoz.com.br. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.